arco-íris, lupoitas, docinhas. És um misto de frutas e bombons. És o gomo do meu coração. Quando andas feliz, és como um quadradinho de chocolate. Mas quando andas zangado, és tão azedo como um limão. Mas depois tudo passa e até pareces um gelado cheio de morangos com muito chantilly. Oh, mas quando eu penso que te vais derreter, fico logo com um grande melão. Como é que tu podes ser assim?